Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aconchego. Eu me chamo Juliana Bispo. Somos estudantes do curso de graduação em nutrição da Universidade Federal de Pernambuco e estamos aqui mais uma vez reunidos para conversar sobre nutrição e saúde mental. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Vanessa Mello e, como todas as terças-feiras, estamos de volta com mais um programa Prato Cheio. E seguindo a temática da nossa temporada, que é saúde mental, o programa de hoje vai abordar um dos assuntos mais pedidos, que é nutrição e depressão. Fala um pouquinho pra gente das escolhas, Daisy. Bom dia. Simbora, Vanessa. Bom dia. Me chamo Daisiane Ribeiro e será um prazer estar mais uma vez com vocês hoje, falando um pouco sobre alimentação. Então, gente, quando questionamos aqui no CIS quais assuntos deveriam ser abordados pelo programa, esse assunto foi quase unanimidade, todo mundo querendo saber um pouquinho mais sobre isso. Então, resolvemos fazer um episódio sobre e compartilhar informações importantes aqui com vocês. Depressão é mesmo um assunto muito importante, né? Vocês sabiam que o Brasil está em quinto lugar no mundo na quantidade de casos de depressão? Infelizmente, sim, Juliana. E tem muita gente morrendo por causa disso, sabia? Cerca de metade dos suicídios ocorrem em pessoas diagnosticadas com a depressão. É importante a gente lembrar que isso não é preguiça e que é muito importante entender mais para ajudar da maneira certa. Mas de verdade, o que é a depressão? A depressão é um problema médico. Não é preguiça, desleixo nem nada. E essa doença afeta negativamente como o indivíduo pensa, age e sente. Está mais perto da nossa realidade do que pensamos. Mas como assim? Ele deixa a pessoa triste, com pensamentos tristes e sem vontade de fazer as coisas? Isso mesmo. Esses são os sintomas mais comuns. Chega ao ponto da pessoa não querer fazer até o que ela mais gostava. Sair com os amigos, namorar, jogar aquela pelada, nem isso a pessoa faz mais. E muitas vezes se isola e acaba sendo mal visto. Quando as pessoas ao redor não conseguem perceber a depressão, fica tudo muito mais difícil. E de que forma essa doença se manifesta? Então, Juliana, as pessoas podem apresentar irritação, ansiedade, cansaço, baixa autoestima, alteração do apetite, perda ou aumento de peso, insônia ou sono excessivo, sentimento de inferioridade, sentem muita culpa. Outros sintomas podem ser sensação de falta de sentido na vida, desesperança. Muitos indivíduos gostam de ficar sozinhos, evitam sair e conversar. Fiquem atentos, queridos ouvintes, se vocês perceberem que alguém próximo está apresentando um comportamento diferente e que pode estar associado à depressão. Pois é, gente. Sempre bom ficar atento, porque além disso, os pacientes que têm depressão muitas vezes ficam com baixo apetite, comendo cada vez menos à medida que a doença avança. É verdade. A nutrição desses pacientes fica bastante prejudicada. O paciente não vê mais prazer em comer. E com isso, a perda de peso pode ser algo comum. Esta perda de peso, quando muito intensa, pode receber o nome de anorexia. Inclusive, conversamos sobre isso semana passada. Verdade, Vanessa. Em outros casos, porém, pode acontecer o inverso. Para se sentir melhor, a pessoa com depressão aumenta a procura por alimentos. Neste caso, chamamos de compulsão. O indivíduo pode ganhar peso e manifestar diversos problemas hormonais, doenças do coração, aumento de pressão arterial e obesidade grave. Interessante saber tudo isso. Mas o que pode ocasionar a depressão, afinal? Existem diversas possíveis causas para a depressão, como o fator genético, a falta de neurotransmissores, que são os mensageiros do nosso cérebro, e também o estresse. A depressão também pode ser causada por outras doenças, pelo uso de medicamentos, como corticoides e anabolizantes, que produzem sintomas depressivos. Além disso, a depressão também pode aparecer juntinho de outras doenças, né? Como a diabetes, ansiedade, alterações na tireoide, obesidade, transtornos neurológicos, doenças renais e cardiovasculares. Isso mesmo, Juliana. E como é que ocorre o tratamento da depressão? Nisto eu posso ajudar. O tratamento é através de medicamentos e terapia. Mas é muito importante que a pessoa tenha a iniciativa de procurar ajuda médica, pois é através da consulta que ela irá traçar o tratamento que o indivíduo precisa, podendo ou não fazer uso dos antidepressivos. É importante também o acompanhamento constante com o psicólogo, para o paciente compreender o que acontece com ele. Mas vale também observar a adesão ao tratamento. O apoio familiar é, neste momento, é essencial. Isso mesmo. É necessário fazer o tratamento certinho para melhorar. Mas como todo medicamento, os antidepressivos têm seus efeitos colaterais. Tu sabe quais são, Daisy? Então, Juliana, os principais efeitos colaterais dos antidepressivos são perda do apetite sexual, dores de cabeça, podem causar insônia ou sono excessivo, boca seca, diminuição da frequência de idas ao banheiro, retenção urinária, ganho de peso e até algumas vezes o aumento do pensamento suicida. Entendi. Pensando bem, acho que podemos ajudar o paciente com depressão de outras formas também. Sem dúvida, a alimentação possui um papel importantíssimo no cuidado da depressão. Chegou o momento de conversarmos um pouco mais sobre isso. Para ajudar no tratamento da depressão, é importante termos uma alimentação bastante variada e rica em nutrientes que ajudem nosso cérebro. O ideal é que se coma alimentos ricos em algumas substâncias, como triptofano, a vitamina B6, o ácido fólico, magnésio e feniletilamina. Como exemplos desses alimentos, temos leite derivados, carnes, ovos, leguminosas, nozes, folhas de cor verde escuro, laranja, aspargo, couve de Bruxelas, maçã, soja e abacate. Também temos a banana, o arroz integral, a batata, salmão, lentilha, aveia e cacau. Enfim, temos vários alimentos que podem ser seus aliados no tratamento da depressão, além da atividade física, tomar sol e ter uma rotina de sono regular. Além de todos esses alimentos que citamos, temos que tentar tratar também a anorexia e a compulsão. Então, se você notar alguém com baixo apetite ou que esteja perdendo peso ultimamente, aí segue aí umas dicas. Você pode fracionar mais as refeições, tentar realizar as 6 refeições do dia, com 3 refeições principais e 3 lanches. Tentar oferecer mais alimentos que a pessoa goste, ou oferecer lanches apetitosos, como uma salada de fruta com granola, iogurte com frutas, castanhas. Todas as dicas legais que o pessoal já deu no programa passado de transtornos alimentares. Já se você notar alguém com compulsão alimentar, se a pessoa está comendo de maneira descontrolada, com mais frequência e com mais quantidade que o necessário, fique atento também para essas dicas. O ideal é manter sempre um horário fixo para as refeições, evitando estar comendo de hora em fora de hora, pois pode dar brechas para se comer mais do que é necessário. Tentar comer a cada 3 horas para evitar períodos muito longos sem comer, para que na próxima refeição a pessoa não coma mais do que o necessário. Mastigar mais vezes também e mais lentamente pode ajudar na compulsão. É importante também beber bastante água, pois às vezes o nosso corpo pode confundir a sensação de sede com estar com fome, incluindo no dia a dia alimentos que provoquem uma maior saciedade, como folhas verdes, frutas como laranja, banana e mamão, também podem ajudar. Agora, queridos ouvintes, fiquem atentos. Peguem papel e caneta e se preparem para anotar uma receitinha bem simples. Com poucos ingredientes, é capaz de nos fornecer vários nutrientes relevantes para a saúde mental. Preparados? A receitinha de hoje é um bolinho de banana ao forno. E você vai precisar de apenas 3 ingredientes. Banana, cacau em pó e aveia. Para fazer os bolinhos, você vai amassar uma banana, colocar uma colher de sopa de cacau e 2 colheres de sopa bem cheias de aveia. Agora vai mexer tudo, fazer bolinhas, colocar na forma uma forma untada e levar ao forno médio por uns 15 a 20 minutinhos. Simples, não é? Agora eu vou repetir para quem não anotou ou para quem não deu tempo de anotar tudo. Vamos lá? Para fazer os bolinhos, você vai amassar uma banana, colocar uma colher de sopa de cacau em pó e 2 colheres bem cheias de sopa de aveia. Agora vai mexer tudo, fazer bolinhas, colocar numa forma untada e levar ao forno médio por uns 15 a 20 minutinhos e tá pronto o bolinho. E aí, pessoal? Anotaram tudo direitinho? Caso tenham perdido alguma parte da receita ou do programa, vocês podem acessar radioaconchego.milharal.org e ouvir novamente. Mas para quem chegou agora, vamos fazer um resuminho bem rápido. Fala aí, Deise. Bem, a depressão é uma doença como qualquer outra, pessoal. Não é sinal de loucura, nem de preguiça, nem de responsabilidade. Se você andar triste e desanimado, procure assistência médica. O diagnóstico precoce é a melhor forma de melhorar. E ela pode acontecer em qualquer fase da vida, sem distinção. Na infância, adolescência, vida adulta e velhice. E os sintomas variam conforme o caso. Não vá achando que acontece do mesmo jeito em todo mundo. Entendi, meninas. Mas se por acaso alguém não conseguir ajuda psicológica rápido, tem algum lugar onde você possa conversar com alguém sobre isso? Tem sim. Existe uma associação chamada CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Nos momentos de crise, caso esteja sozinho em casa ou só precisando conversar com outra pessoa, é possível entrar em contato e conversar com um voluntário. Você pode ligar no número 188 ou entrar no site www.cvv.org.br, onde pode conversar por mensagem ou e-mail. Repetindo o site, www.cvv.org.br. Então, gente, estamos terminando o nosso programa por aqui e esperamos que tenham gostado. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado por estarem com a gente hoje, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Na próxima semana, tem mais. E esperamos que continuem sintonizando na 88.5 FM. Se quiserem ouvir esse episódio novamente ou algum dos programas anteriores, é só acessar o site radioaconchego.milharal.org. Até semana que vem, pessoal. Muito obrigada pela atenção. E não perca o próximo episódio, que vai falar de nutrição e autismo. Até mais.